canção que sofreu com eu e por sorte esqueceu seu primeiro amor. Promessas não ouviu, ciúmes não sentiu, desconhece o preço de uma dor. Se alguém sofreu com eu e por sorte esqueceu seu primeiro amor. Promessas não ouviu, ciúmes não sentiu, desconhece o preço de uma dor. Quem já fez o que eu fiz por alguém que não quis compreender meus ciúmes? Não sentiu o coração palpitar de paixão, nem ouviu meus queixumes. Se alguém sofreu como eu e por sorte esqueceu seu primeiro amor. Promessas não ouviu, ciúmes não sentiu, desconhece o preço de uma dor. Hoje sou obrigada a lembrar meu passado cheio de incerteza, por guardar no coração a descrença e a ilusão, a chorar de tristeza. Se alguém sofreu como eu e por sorte esqueceu seu primeiro amor. Promessas não ouviu, ciúmes não sentiu,